uma forma inesperada me fazendo te amar. Você me olhou como alguém que há muito tempo já estava me esperando. E depois que os nossos olhos se encontraram, até mesmo a distância teve que se encurtar. E valeu a pena ter te esperado, porque meu sonho Deus está realizando nesse altar. Com apenas uma palavra sim, eu te recebo. Pois foi apenas com um olhar que o nosso amor nasceu. E marcada para sempre está a nossa história, porque o nosso amor primeiro nasceu no coração de Deus. Quantas vezes fiquei a esperar para ouvir sua voz, e a distância insistia em ficar entre nós. Mas o nosso amor mais forte foi, e a distância nunca mais vai nos separar. Apenas com um olhar que o nosso amor nasceu, e marcada para sempre está a nossa história, porque o nosso amor primeiro nasceu no coração de Deus. Com apenas uma palavra sim, eu te recebo. Pois foi apenas com eu, e marcada para sempre está a nossa história, porque o nosso amor primeiro nasceu no coração de Deus. No coração de Deus.